adoro. Se lisas já o que houver, somente diante de Jeová, seus joelhos dobram. No santo monte eu tiro as sandálias dos meus pés e uno minha voz a milhões, milhões e milhões de fiéis. Demônios, demônios do céu, a terra, demônios do céu, demônios na terra, gemidos e dores, 42 polegadas de palma, deter a cores. Senhoras e senhores, não desliguem seus televisores. A noiva diz adeus aos seus perseguidores. Nunca mais ouvirão seus cânticos e louvores. Aviões caindo na cabeça dos doutores. Corpos amontoados, cheiro de podre. Aqueceu a economia, pinta de buquê de flores. Armagedon, ciclones devastadores. Jesus das nuvens, ao vivo e a cores. Poder e glória, seus anjos vingadores. Fortes ondas, trompetas que libertam horrores. Pestes incontroláveis, multidões de clamores. Arrancando o sorriso do rosto dos zombadores. Maranata vem, vestido de glória e poder, sobre as nuvens vem. Mestre da arte e da fé, guerreiros que te louvam, soldados que te adoram. Desertas desaparecidas.